Irmãos queridos, foi-me dada a graça, da permissão de conversar com vocês através dessa singela escrita, para agradecer pela luz do amor e da caridade que me abraçaram nos momentos doridos da minha peregrinação, nos campos inóspitos onde a dor se fazia sentir, através dos doloridos ais que saíam de corações mais sofridos que o meu. A vida é sempre vida, e trazemos para cá as moedas que amealhamos com nossa vivência na escola abençoada da terra. Muito aprendi quando já estava apto a caminhar num luzeiro de luz, o Evangelho de Jesus, que aqui aprendi mais e mais. O trabalho da vivência espírita é um jardim abençoado por uma equipe de irmãos encarnados e desencarnados que nos esclarecem, nos mostram que o conhecimento nos liberta de nossos males. Conhecimento das leis de Deus, conhecimento que nos leva a superar nosso sofrimento e nos conduz ao manancial de paz e de amor que Jesus há dado para todos nós, santos ou pecadores, ateus ou religiosos, crentes ou descrentes. Todos nós vivenciamos através de vidas sucessivas o aprendizado que nos permite retirar da alma a cegueira do orgulho, da vaidade e do preconceito. Mesmo fora do corpo físico, carreguei comigo o manto da minha descrença, a dor dos meus tantos vícios que amealhei mergulhando nas ilusões da vida material. Caminhei chorando, perdido e sofrendo muito por entre brumas, por entre doridos ais, gritos que mais se assemelhavam a uivos de feras feridas. Quantos temores envolveram minha alma. Então clamei por Jesus, o Divino, né? O Mestre Divino, nosso Salvador. Uma luz pequenina se acendeu à minha frente. Esperançoso, caminhei seguindo o caminho que ela parcialmente iluminava. Mas era uma luz abençoada que eu sabia que me levaria a um recanto de paz e amor. Ia seguir confiante e cheio de esperança. Então vi-me diante de uma igreja. Como era linda! Pensei cá comigo, aqui está a minha salvação. Mas, ó, que tristeza! Me assaltou tão profundamente o coração. Eu estava muito, muito maltrapilho. E não me permitiram no templo iluminado entrar. Chorei tanto. Mas a luzinha estava à minha frente, brilhando e brilhando. Então, embora com o coração apertado de tristeza, segui em frente. Enquanto bati, não me lembro. Segui em frente, chorando, mas a fé estava no meu coração. Então escutei um toque de tambor. Que igreja estranha era aquela? Ali estavam sorridentes muitos irmãos, todos vestidos de branco. Será aqui um hospital? Pensando assim, sentindo a dor de minhas chagas profundas, olhei para eles e seus sorrisos de amizade, de carinho, me convidaram àquela casa de entrar. Lá no interior, quanta luz! E os cânticos, como tocaram minha alma. Você está sabendo mais do que eu, Tiago. Senti uma grande paz. Que lugar era aquele que me recebia, apesar de minhas vestes maltrapilhas, apesar do meu coração pecador, apesar de tanto tempo esquecer de uma prece dizer? Então, num toco, um preto velho me olhou, e convidou-me a chegar bem juntinho dele, e ele me abraçou. Que felicidade nesse abraço tão amoroso, que renovou minha vida, que curou minhas feridas, que me viu como irmão em Cristo Jesus. Então, controlada a minha intensa emoção, me ajude aqui. Perguntei: que igreja é essa? E o preto velho respondeu com sua simplicidade: aqui é uma casa de Deus, nosso Pai. Todos os filhos aqui são recebidos no abraço de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Os braços do amor e da caridade encheram de luz meu espírito, agora renovado. Foi numa tenda de Umbanda, entre o toco de tambores e cantos e cânticos de louvor aos santos orixás, que encontrei a cura para meu espírito errante tão sofrido. Me perdoem pelo meu escrito, pelo meu testemunho. Muitas vezes fui aqui trazido no jardim da vivência espírita, e aqui, o pouco que sei, essa luz que está bem viva no meu coração, cresce, cresce cada vez mais, com o adubo fértil dos ensinamentos que essa equipe tão maravilhosa oferece a nós desencarnados e também aos irmãos encarnados. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão eterna pelas mãos de amor e da caridade que nos abraça sem inquirir de onde viemos, que bagagem trazemos. É da lei divina o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, mas não é em todo templo, em todo recanto, com o sinal da Santa Cruz, somos com amor acolhido. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, com seu infinito amor para com todas as suas criaturas, possa sempre e cada vez mais abraçar, abençoar os templos de amor e caridade, abençoar as mãos que, em nome do amor, abraçam os corações sofridos. Que Deus ilumine a equipe da Vivência Espírita, que Deus abençoe os arautos da verdadeira religião, que amanha o chão que lhes foi dado com as mãos do amor e da fraternidade. Deus lhes pague. Jesus está conosco. Jonas de Albuquerque. Jonas de Albuquerque.